Eclesiastes 9, leia lá comigo. O livro de sabedoria de Salomão, chamado Eclesiastes, capítulo 9. Nós lemos assim, versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, vivia nela um sábio pobre, diga, um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Sabedoria é algo que vem exclusivamente de Deus. Eu me lembro alguns anos atrás, eu e a Daniela não tínhamos nem filhos, e nós fomos ministrar com os irmãos na cidade de Patos de Minas. E chegamos lá, havia uma questão na igreja local que aquele irmão que nos levou foi para ajudar a resolver. E ele se reuniu com os líderes da igreja. E ele orou com os irmãos. E Deus usou aquele irmão para abençoar aquela igreja. E eu estava ali junto com ele e acompanhei. E um dos irmãos, líderes da igreja, era o senhor José, eu não me lembro o nome dele, mas era um nome simples, um homem simples. Era um homem negro, de uns 60 anos de idade, com a mão grossa, os dedos grossos, e assim, cascudos. Ele era um pedreiro, a vida inteira foi um pedreiro. Ele andava numa bicicleta Monarque, aquela sem marcha mesmo, dura, pesadona, com franjinha, com luzinha, com uma almofadinha aqui na garupa, uma monarca velhinha, com franjinha no guidon, com sininho, rim, rim, rim. E ele chegava na igreja com a Bíblia amarrada aqui na garupa, com aquela gominha preta, que era uma tirazinha de câmara de pneu. Era esse homem que chegava simplesinho, humilde. E ele talvez não soubesse muitas coisas, talvez ele não tivesse muita cultura, mas era um dos homens de oração daquele lugar. E na reunião, um dos homens ricos da cidade, da igreja, um dos cri-cri daquele lugar, não sei como é que nós vamos fazer, não sei o quê. E aí o meu amigo, inspirado por Deus, disse a eles: levante o irmão José. Irmão José, desculpa, irmão José é um pedreiro. Irmão José, oh, gente, ele não tem condição nenhuma, ele não tem recurso, ele não tem, olha, não tem. O que é isso? Vocês estão... É o irmão José. Por que é ele? Porque ele é um homem justo, de oração, um servo do Senhor. Ele vai se levantar como um intercessor e ele vai caminhar com vocês, orando e guerreando, e Deus vai dar vitória a vocês. Não, eu não concordo, eu não acho. Olha, sinceramente, eu não acho. Isso é uma loucura, esse homem não... O nosso conceito religioso é de que as pessoas que vão gerar alguma transformação em um lugar são os que têm dinheiro, são os que têm uma inteligência superior, títulos e mais títulos. Pois eu quero te dizer, irmão, a palavra do Senhor nos mostra em todo o tempo que Deus sempre trabalha nos bastidores. Enquanto o diabo trabalha para levantar torres, Deus trabalha para estabelecer redes debaixo da terra, invisíveis. E quando alguma coisa se manifesta, é porque já tem uma estrutura enorme que estava trabalhando há anos, no silêncio, sem ninguém saber, sem propaganda, sem muito espalhafatado. O Senhor faz assim coisas simples, humildes. Não é o grande presidente que os evangélicos vão colocar lá, não, irmão. São pequenos homens como o seu José, como eu, como você, que vamos orando e guerreando e orando e declarando: minha cidade, meu prefeito, os vereadores, Senhor, eu estou orando, Senhor, nós nos levantamos como igreja do Senhor, mas ninguém vê isso, ninguém, não tem problema. Mas isso tinha que ir para a Globo? Não tem que ir para a Globo, irmão. Mas foi uma concentração enorme, e você viu o que o diabo fez? Tampou, o diabo não permitiu que a Globo viesse, que a televisão viesse. Irmão, não é o diabo, é Deus que não quer que seja assim. Deus quer que as coisas sejam estrategicamente silenciosas. Deus vai levantar a mim e a você, é devagarzinho, no silêncio. Não é assim de uma forma humana, então eu vou me candidatar, então eu vou, então eu quero ter uma amizade com ele, eu quero, não, irmão, nossa missão é como a do seu José, com a bicicletinha simples, trim, trim, a biblinha bem velha, mas usada e bem usada, e o joelho calejado, e falou: Senhor, eu estou abençoando a minha cidade, Senhor, eu estou declarando esse problema aqui no bairro, Senhor, esse problema aqui, Senhor, nós estamos orando e proclamando em nome de Jesus. É uma ação profética da igreja sobre a cidade. A palavra do Senhor nos diz isso claramente. Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 14, houve uma pequena cidade com poucos homens, mas veio contra ela um rei e cercou e levantou tranqueiras. Sabe o que é isso, irmão? Havia uma cidade, Belo Horizonte, uma cidade de um belo horizonte, uma cidade bonita, gostosa, simples, uma cidade agradável de se morar, mas veio um rei e levantou tranqueiras sobre essa cidade e criou prisões e trouxe tanta coisa ruim sobre essa cidade, mas lá no meio dessa cidade se levantou um homem pobre, simples, humilde, porém sábio. Diga comigo: porém sábio, sábio, sabedoria. O Senhor diz assim: peça ao Senhor que Ele dará liberalmente. Salomão, o que, que você quer? Pode pedir o que você quiser. Eu quero sabedoria. Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar porção nunca dada a nenhum homem nessa terra. E vou te dar todas as outras coisas em abundância. Diga comigo, irmão, eu quero ser, Senhor, um sábio teu, que trabalha nesta cidade.